ei, ei. Nossa pobreza social com a humildade vale muito mais do que a riqueza se a amizade vale. Muito mais do que o abuso de poder pela cidade, mais do que essa empresa que sem nós vale. Somos muito mais do que votos estatísticos, somos muito mais do que só falsa política. Não temos que nos sentir necessários pra mídia, não precisamos prostituir nossa ideologia. Oh Yeshua, tô firmão, tô na fé, longe da inveja e pilantragem dos gambé. Tô lá, seguindo a vida na minha sem atrasar, levando a ideia certa pros irmão assimilar. Nunca deixei pisada, tô com já até umas horas, sempre pelo certo, os pilantra que nem cola. Já basta essa pobreza, ainda ter que aguentar é foda. Opressão policial, preconceito social, ninguém ama ninguém, olha pra mim, nós é igual. Porque a indiferença mesmo dentro da quebrada, olha pra sua vida, mesma coisa que nós passa. Luz cortada, só arroz, ainda é pouco pra você. Quer tá com essas tretas de quebrada e viver? A ideia é unir e tentar mudar a cena, e não pregar sapeca no que tem a mesma renda. Não é meter o pé no tique que vem embriagado, que passou por um momento da sua vida delicado. Diante dos problemas, pô, tem que entender a nossa condição, o que restou pra nós comer, pô. Luto pra carai pra ver os mano na miúda. É mó decepção ver o camburão levando os truta. É mágoa demais pra quem lutou a vida inteira, pensou em um futuro pro seu filho e não cadeia. Mas aí já tá lá dentro, agora é hora de vencer. A prova dificultou, mas acredito em você. A prova ficou mais difícil, eu sei, mas quem tá te dando forças é o rei, Jeová, Jeová. Nossa pobreza social com a humildade vale muito mais do que a riqueza se a amizade vale. Muito mais do que o abuso de poder pela cidade, mais do que essa empresa que sem nós vale. Somos muito mais do que votos estatísticos, somos muito mais do que só falsa política. Não temos que nos sentir necessários pra mídia, não precisamos prostituir nossa ideologia. No meio da guerra, da opressão, abala a vida. Comida na marmita me mostrou outra saída, que a gente pode ir lutar, chegar e conseguir, andando pelo certo, informação pra conduzir. Veja os moleque da TEDO tela a cena, tine, algodão, bala, gatilho, mesmo esquema. Sem curso, profissão, não sonha com uma faculdade. Limitaram as chances, negaram as possibilidades de um rejunte social no foco de reabilitar. Olha pra caminhada, sentir fé e acreditar. Hey, vamos pedalar, se é pra ir ligar, rapa. A coletividade nossa espanta a classe alta. Quem dera se a gente fosse unido de verdade. Menos morte, menos treta, mais saúde e amizade. É ambição particular que põe a mãe velando o filho, e o conforto do seu lar só se dá falta no presídio. Sair recuperado de um boteco é utopia, sair regenerado de um presídio é só magia, pô. Vamos entender que esse bagulho vai mudar. É difícil, né não? Mas com amor nós vai chegar. Tô aqui no interior, Cerradão de Goiás, onde o prefeito rouba, não faz nada e vive em paz. Se é pra somar, anota mais um na prancheta. Tô pelo meu povo na caminhada verdadeira.